Prefácio. Após a ressurreição de Lázaro. O acontecimento mais sublime e divino que ocorreu desde a criação foi, sem dúvida, a paixão e morte com que o nosso Senhor Jesus Cristo finalizou sua vida e a sua mensagem. Viveu, padeceu e morreu para resgatar os seres humanos dos pecados e dar graça e salvação eterna. É tão grande o mistério, tanto pela razão como pela entrega, que de qualquer lado que se olhe nunca poderá haver nada igual até o final dos tempos. Para entender os motivos que levaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas a entregar um homem que, sem dúvida alguma, foi um grande profeta e passou fazendo bem, é apropriado uma breve explicação. A ressurreição de Lázaro foi um milagre insofismável e muitos creram nele, mas a luz cegou outros judeus que, movidos pela inveja, foram a Jerusalém murmurar e delatar o ocorrido em Betânia. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas decidiram em conselho por fim a ação do Senhor, temendo que o povo acreditasse nele. Previam com isso uma grande rebelião popular que acarretaria em represália dos romanos a destruição da cidade e do templo. Por medo e dissimulando a inveja e o ódio que tinham pelo Senhor, usando falsos motivos decidiram matar Jesus, somente assim conseguiriam acabar com os milagres. Cefas proclamou a decisão que o conselho havia tomado. Convém que um só homem morra em lugar do povo. E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida, como se fosse um marginal. Os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse, para o prenderem. Primeiro deram a sentença e depois formaram o processo. Sentença de morte, mesmo estando o réu ausente, desconhecendo as acusações e não sendo ouvida a defesa que tinha direito. O verdadeiro motivo para tudo isso, era a inveja e o medo de perder os privilégios econômicos, políticos e religiosos que possuíam. Fica evidente a perversidade destes juízes. O processo foi uma farsa, forçaram as testemunhas a depor sobre os discípulos e a doutrina propagada, de modo que coincidissem com a sentença pré-estabelecida. Acontece o mesmo com muitos de nossas atas, nascem da falta de retidão e depois procuramos um modo de legitimá-la. Jesus, ao tomar conhecimento da ordem de prisão e de que qualquer pessoa poderia e deveria denunciá-lo, já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Tudo isso para que o tempo estabelecido por Deus se cumprisse. Nestes dias o Senhor meditava com a proximidade da morte. Vendo como os discípulos estavam abatidos, animou-os falando do céu e da fé que deveriam ter. O cristão deve estar sempre preparado para morrer. Chegado o momento, Jesus deixou Efraim em direção à cidade santa para padecer e morrer. Viajava com tamanha decisão e rapidez adiante deles que os discípulos estavam perturbados e o seguiam com medo. Durante o percurso, reuniram particularmente os 12 apóstolos e revelou que em Jerusalém receberia toda forma de humilhação, ofensa, tormento e que morreria. Depois disso escutou o pedido vindo da mãe dos filhos de Zebedeu, os dois melhores lugares no reino dos céus para eles. Foram caminhando e chegaram a Jericó, onde recuperou a vista de um cego que implorava em alto brado. Acenou para que Zaqueu recebesse na sua casa, com sua presença entrou a salvação naquela casa e aquele publicano se converteu. Ao sair de Jericó uma grande multidão o seguia, dois cegos, que estavam no caminho, perceberam sua passagem e suplicaram por compaixão e foram curados. A caminho de Da Paixão, por onde passava, compadecia-se de todos e deixava o sinal da divindade com curas e milagres. 6 dias antes da Páscoa, no sábado, chegou a Betânia. Tinha por costume instalar-se na cidade, pois possuía muitos amigos e após o milagre da ressurreição de Lázaro, muitos gostariam de hospedá-lo.